Batendo papo com uma das garotas do conjunto, que vai ver aí o concurso de fantasia, o Mozart. Certo. E a roupa da menina é cheia de notas de um cruzeiro, de 50 centavos, e 35 outros que vão concorrer ao concurso de fantasia. E a roupa é todinha quadrada de notas da moeda, da nossa moeda. Que é o cruzeiro, mas muito dinheiro, viu? Muito dinheiro. É de vencer aqui o concurso aqui no Cianorte Clube nesta noite de segunda-feira, já passando segunda-feira. É isso aí. Viu, Lulio, foi o seguinte, realmente, eu passei aí no Cianorte Clube, também no Morada do Sol e na IEL. Olha, essa noite, quem venceu foi o Cianorte Clube, público foi o maior do Cianorte Clube. Isso é o que eu estou falando aqui agora, o pessoal da Bóquia. Mas amanhã vai melhorar, amanhã vai estar melhor ainda, tenho certeza disso. Porque hoje é o seguinte, amanhã, como eu disse no começo da transmissão, amanhã é segunda-feira, quer dizer, o trabalhador amanhã, hoje, tem que ir embora mais cedo. É impossível ele ficar até o final do carnaval. Muitos trabalhadores, eles vão trabalhar nessa segunda-feira. Muitas pessoas estarão trabalhando nessa segunda-feira. Porque é um dia útil, o feriado, realmente, o feriado de carnaval cai na terça-feira. Terça-feira que é o feriado que o trabalhador vai ficar em casa ou vai pular nos salões. Então, na segunda-feira muita gente trabalha, então daí o movimento passa. Agora, aqui no Ceará Clube, realmente, hoje a coisa melhorou. Estou chegando mais alguns caminhões, meio desanimados, é claro, porque a coisa está boa. Continua.